tu suave, suavão, eu tô suave, suavão. Tô com o DJ do rock na maior ostentação. Eu tô suave, suavão, eu tô suave, suavão. Tô com o DJ do rock na maior ostentação. DJ Josué, chama as bandida, bora ostentar. Aqui é rock doido no estado do Pará. Quer logo a tequila? Abre logo o Xandão. Pode chamar pro rock, coisa de rock vai dar bom. Não tem coisa melhor, já tô dando virote. Elas até falam que eu sou o rei do camarote. Hoje tô sem limite, a noite é uma criança. E pro recalcado não tô dando confiança. Chama todo mundo, coisa é rock de patrão. Chama todo mundo, coisa é rock de patrão. Chama todo mundo, coisa é rock de patrão. Manda as selecionada, coisa é pura condição. Manda as selecionada, coisa é pura condição. MC Black, se ligou, mané? DJ Josué. Simplesmente the best. Eu tô suave, suavão, eu tô suave, suavão. Tô com o DJ do rock na maior ostentação. Eu tô suave, suavão, eu tô suave, suavão. Tô com o DJ do rock na maior ostentação. DJ Josué, chama as bandida, bora ostentar. Aqui é rock doido no estado do Pará. Quer logo a tequila? Abre logo o Xandão. Pode chamar pro rock, coisa de rock vai dar bom. Não tem coisa melhor, já tô dando virote. Elas até falam que eu sou o rei do camarote. Hoje tô sem limite, a noite é uma criança. E pro recalcado não tô dando confiança. Chama todo mundo, coisa é rock de patrão. Chama todo mundo, coisa é rock de patrão. Chama todo mundo, coisa é rock de patrão. Manda as selecionada, coisa é pura curtição. Manda as selecionada, coisa é pura curtição. MC Black, se ligou, mané? DJ Josué. Simplesmente the best.